o espírito se depura? Ou por efeito da encarnação de outros no meio que ele tem preferido? Ou por efeito das provações pelas quais aí passa repetidamente? Desde que um começo de melhora se faz sentir nele, o espírito entra no rumo do progresso, atrai a si companheiros também mais adiantados, e por intermédio de mil gerações, ou muito mais, se vai mostrando cada vez melhor, até atingir finalmente a perfeição. E aqui outra nota do unificador. Como se vê, logo na primeira revelação dada pelo Cristo Jesus a Moisés, a reencarnação já aparece como a chave de todos os problemas humanos e sociais.